Americano. Drone estabilizado em LS, tá 1-0. Gente, Romeu Alfa Quebec, ajuste 1-0 no 7, autorizado via Papá, o táxi, reporte ponto espera 1-7. Da passagem ao Bairro da Gol após via Juliette, 08, 3944. 0-0, confirma. Papatango, Mike Charlie Alfa, suba e mantenha nível de voo 160. A 160, Mike Charlie Alfa. Bata controlado. Vai reportar na bata controlado, Papá Romeu Lima. Lima Kilo X-Ray, livre decolagem 17, vento 170 graus, 10 nós, informe tráfego à direita, aproximando o helicóptero para o pátio da bata, não vai interferir com sua decolagem. Desça para 3.000 pés, que negar 10 17. 3.000 pés, 10 17, o Xené 62, 10. Salvador, 6141, na final da 10. Gente, o Xané 6141, no reporte baixado e travado, aguarde pista livre. Baixado e travado, 6141. Gente, aguarde pista livre, o Xané 6141. Gente. Romeu Alfa Quebec na escuta da torre. Charlie X-Ray, prossiga. Aquilo X-Ray decolou ao 5-3, chame o controle 120.80. X-Ray. O Xané 6141, vento 170 graus, 10 nós, livre pouso 10. Livre pouso 10, 6141. Romeu Charlie X-Ray, ajuste 10 no 7, autorizado táxi via Bata. Reporte na interseção para ingresso no 7. Gente, Papá Romeu Lima, solo aos 5-2, frequência livre. Torre Salvador, boa tarde, 600, ponte espera, pronto, visual para a manobra final. Gente, gol do 600, após a passagem do trave na curta final, ali mantém 1-0. Após a passagem da Avianca, ali mantém 1-0, 600. E aí, Papá Tango Lima, aqui, Lexray. Atinge 1.000 pés no corredor da Xé, para a Vera Cruz. Lima, aquilo X-Ray, mantém as 5 condições visuais, no meu pé, e reporte fora da barra. X-Ray. Sultan 3805 com 340, Galeão 173. Charlie X-Ray, quando pronto, reporte alinhado 17. Copiado, prossegue via Pátio Índio Alfa até o ponto espera quando chama a torre, frequência 1186. Pátio Índio Alfa, 1186 no ponto espera. Capós, prossegue o cruzamento 1028, Pátio Militar. Sim, a gente está cruzando no momento, a Avianca vai cruzar a pista para o Pátio Militar, está visual com a sigla, me conta 25. Lima, Kilo X-Ray, multitransponde para 0147. Confirmando, 0147. Afirmativo. Acionado. Sua pista ingressando no pátio militar, o Condor 25. Ciente, Condor 25, frequência livre ao estacionar. Ciente. O Xané 6141, solo 55, direito no 219. 219, 6141. Gol no 600, vento no 80 graus, 10 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, no 600. 41, taxia via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, da Juliette, 6141. Bravo Ki Luiz, que ajuste 10 no 7, autorizado o táxi via pátio 4, reporte ponto de espera 17. 600 decolou em 57, chame o controle 120 decimal 80. 80, obrigado, gol 1600. Aguarde coordenação pro centro, Mike Charlie Alfa. Aguarde. Controle, eu também já bravo, já selado, senhora, vai manter um sobrevoo. Chama para regresso, ou também já bravo. Tango de Bravo, aguarde transferência para a torre. Positivo, vai manter um sobrevoo ainda, selado, senhora. Gente, já pode dar um visual com o campo. Tango de Bravo. Uno 697, complete aproximação, chame torre, Uno 8, décima meia. 18-6, obrigado, boa tarde, 697. Batalha Salvador, muito boa tarde, Uno 600. Uno 600, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370, perfil da PUCA, Uno 600. Chanel 62, 10, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado no localizador, 6210. Azul 4196, desça para 3.000 pés, QNH 10117. 3.017, 4196. Correto, 3193, quando pronto, chame em posicionamento no 01. Camará. 6141, Juliette para o 05. Juliette 05, 6141. Torre Salvador, TAM, é solo Salvador, TAM, 3216. Fala pro Spec, acionamento, posição 2. 02, livre, chame táxi. Livre, já acionamento, chame táxi. 3216. Alô, 697. O meu Charlie X-Ray decolou em 58. Chame o controle 120, decimal 80. Chamará o controle 12080. Charlie X-Ray, grato, bom trabalho. Lima Kilo X-Ray, não, tráfego conhecido, diz que você está procurando a sala. Boa tarde, Papa Tango, Romeo Charlie X-Ray. Lima Kilo X-Ray, livre com a coordenação. Papa Tango, Romeo Charlie X-Ray, me escuta? Romeo Charlie X-Ray, decolado da 17 no corredor Axé, mantendo mil pés. Sabatango, Romeo Charlie X-Ray, mantenha o número 10 no corredor Axé, reporta no farol da barra. Reportará no farol da barra, Romeo Charlie X-Ray. Sabatango, Mike Charlie Alpha, autorizado vai direto do destino. Direto do destino, Mike Charlie Alpha. Oh, boa tarde, TAM 3805, decolado tá eu. TAM 3805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL. Podia voar bridge? 3805 está autorizado, vai direto Leda. Direto Leda então. Horário da notificação do plano? Azul 4196, confirma sua velocidade. 220. Sente, está seguindo tráfego 12 horas, 8 milhas. Reduza para 2100 nós. Reduzindo 4. 1-6. Ok, você já conhece, nós temos um sistema apenas o plano da 19, Zulu, aguarde. Alternando no 26, decimal 85. No 219. 219, boa. Localizador 6210. 6210, chame torre 118, decimal 6. 86, obrigado. Controle, eu também já bravo, eu já mantendo sobre o voo aqui lá, senhora. Vai pra Serra Novembro, ele reporta visual com o campo, também já bravo. Certo, também já bravo. Azul 4116, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado no localizador. 2000, chame estabilizado, 416. Exato 360 para Salvador, decola pista 1-0, após curva direita, subida da El Leda, depois Zulu 1-6, depois de acordo com o plano de voo, controle 1208-5445, é o gol 9333. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Tango Índia, Bravo. Tango Índia, Bravo, prossegue para Enrimar? Positivo, dá presente autorizado a prova rotatória. Ciente, dá presente autorizado a prova da rotatória, Tango Índia, Bravo. Índia, Bravo, vai para rotatória. Tá batendo 500 pedras aí, Índia, Bravo. Ciente, Tango Índia, Bravo. Salvador, Oxané 6210, muito boa tarde, 4 milhas e meia da cabeceira 10, baixado e travado. Sente, Oxané 6210, livre pouso 10, vento 170 graus, nulo, nós. Autorizado, pouso na 106210. Ok, aguarde. Eco Delta, aguarde para copiar. 5489 está com 63 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Número 3 para copiar, aguarde. Trip 5489, copiado dados, autorizado para seguir o táxi, tem a saída do pátio, confirmando. Está na área remota, autorizado até através do 06, vai seguir o Airbus da TAM via Índia Alfa até o ponto sério, condução à torre 186. Gente, autorizado o táxi até através 06, segue a aeronave da TAM via Índia. E depois chama a torre no ponto de espera 186, o 5489. Salve Salvador, TAM 3216, com 171 a bordo, 3 horas e 25 de combustível, alternando de uma pessoa, pronto para táxi. Via Índia Alfa até o ponto de espera, quando chama a torre, frequência 186, TAM 3216, ajuste no 0 no 7. 1 no 0 no 7, ajuste, Índia Alfa no ponto de espera, 186. Lima Kilo Zulu, é o solo? Nós vimos aqui a DLA, porém a DLA é até 15h30, ok? Nesse caso já expirou mesmo, só tem que fazer um novo plano. Já vai pra proa do heliponto, cara, já tá avisando. Ah, ok, ciente, mantenha a proa do heliponto, reporte no solo controlado, Tango Índia Bravo, liberando a frequência. Solo controlado, Índia Bravo. Confiamos. Oxané. Oxané 6212, solo ao 05, direito no 219. 219 vai na Golf, 6210. Sente agilizando o táxi via pista, Oxané. 09, gol no 697. O trip prossegue fácil, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Salvador Ground, good afternoon, Ocean Air 6315. 6315, we're number 4, to copy, wait please. Ok. Autorizado, aguarde. Tem identificação. 3216, visual com travo na curta final no 0. Visual com o TAM. Faz a passagem do travo, Embraer da Azul, ali mantém o no 0, TAM 3216. Faz a passagem, ali mantém 3216. É livre pouso, Azul? Livrou o Ocean Air 6210. Afirmativa, agora livre pouso, Azul 4116, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso, 4116, Azul. Bravo que Luiz, que atente a possível esteira do Embraer 195 que pousa pistão no zero, após ter livre decolagem no 7, vento no 70 graus, 10 mais. Oceania 6210, livrou, tá na alta. 6210, taxia via Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, reporta aqui pra Juliette, 6210. Quanto será? Quanto será? Observe o parqueamento do Boeing da Gol no 9 após o livre posicionamento no 10 Samitaco. Entende, autorizado após o parqueamento no 29, Gol 924. No 219. Direita 219, 4116. Fazendo com o centro para verificar o transponder, ok? Confirmando o senhor está no PAD 5. São Roque do Paraguaçu. Destino. Aguarde. 270. Eita, o Ferro está ocupando agora. Vai Alfa e reporta para a entrada na Juliette, o 4196. Vai reportar 20 milhas fora. E tá com 04 a bordo, acionado 0126. Sente, 04 a bordo, sente. Estima vai mais quando possível, só no seu estimado de pouso. Estima mais 15 minutos só, senhora. Sente. Ok, sente, Romeo Alfa Quebec, só confirmando o horário do plano. Fortaleza 370, copia. Então fez uma DLA, ok, ciente, livre acionamento, chame para o táxi, Romeo Alfa Quebec. Valeu 3193, pushback acionamento, posição número 1, pronto. Só 3193101, no aguarde. Ok. 3216, decolou 09, chame o controle 120, decimal 80. 208, tenha uma boa tarde. Boa. Senhor Salvador, boa tarde. 3216, Datan, decolou na sua escuta. Área remota 13, atentando a finalização do parqueamento do Boeing da Gol do setor, ok? Está visual com Gol, entrando a Juliette para Ura 3, 6200. Condor 25 é o solo Salvador. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Otazulu 19, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle Salvador, opera 1208, aciona 5430, Coteje. Visuais no PES, corrido Axé, reporte parada barra. Autoriza o 3216, voar direto frote. Aguarde coordenação com o centro TAM 3216. No passe militar, livre acionado, Samitax. Tá. 18. 2 horas e 13 de autonomia, alternando Salvador. No 924, por gentileza, repita os dados. E pronto para o táxi com 118 a bordo, 2 horas e 13 de autonomia, alternando Salvador. Copiado Gol no 924, observa o parqueamento da Avianca até a área remota, após o Avianca, prossegue Pátio, Índia e Alfa. Até o ponto espera da 10, quando chama a torre 1186. Ok, tá visual que era na da Avianca, após segue Pátio, Índia e Alfa, no ponto espera 1086, obrigado, boa tarde. Azul 4196, aguarde antes da Juliette, nós iremos coordenar com a Infraero, um novo gate, o senhor está ocupado. Ele tá aguardando aqui antes da Juliette, 4196. Sierra, Hotel Sierra, prossiga. Firmando Lima Quilo Azul. Confirme Papa Romeo Sierra Hotel. Mas o senhor vai prosseguir 100 e após Piritiba prossegue 085 visual, não é isso? Não, negativo, para sair aqui visual você tem que sair na saída. Vamos copiar, autorizado Sierra November Juliette Kilo, nível 100, decolagem da 17 com curva à direita, saída, arbó, elefa, após direto. Controle e opera, 1208, aciona 5501 no cotejo. Escapa para golfe, desça para nível de voo 050. 050. Mike Eco Delta, ajuste chão 017, autorizado o táxi via OSCA, reporte ponto de espera 17. Para táxi decolagem, torre 186. O azul chão 017. Azul 4196, o gate destinado à aeronave da sua companhia será o 01, que encontra-se ocupado. Então estamos apenas aguardando a liberação do mesmo. Quem está aguardando aqui, o 4196. 3193, já livre o pulso no 01 no Samitax? Tá livre, chamaram o ataque, 3193. Oceaner 6315 Guarulhos 360, copia? You ready, go ahead. Oceaner 63, correction, Oceaner 6315, cleared Guarulhos level 360, your departure will be from runway 10, and after departure, right turn on dial, departure, after dial heading Leda, and after Leda heading Bridge. Salvador departure control frequency 120.8, it's call code 5463, and your airway will be Upper Zulu 16, and after as your flight plan route. Excellent, Oceanair 6315 clear to Guarulhos 360 to flight level, departing runway 10, after takeoff, right turn, dial, departure, Leda, bridge, Upper Zulu 16, departure control 120.85463, thank you very much, my lady. Please call us, call my register tab and push on gate 04. Okay, we'll do. Triplo Papá Romeu Lima, o solo, prossiga. Então, 3216, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545-2085, uma boa tarde. Ah, Romeu Lima, autorizado Salvador, Costa Azul, 510. Decola 17, prossegue para o Litoral Sul. O controle opera 1208, aciona 0157 no transponder, cotejo. Então, 0172. Controle Salvador, 5489. TIP 5489, prossiga. Acolisão 65 do 200. Haveria possibilidade que quando não atrapalha o seu tráfego, vá direto conquista? Após a boa, está autorizado direto conquista, TIP 5489. Após a boa, direto conquista, 5489. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 924, faça agora 1.800. Gol 1924, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. Sai da PUCA 350, gol 924. Justo no 017, o senhor solicita a temperatura e pista no 0? PUCA departure and Caju transition. Salvador departure control frequency 120.8. Score code 5174. Read back. Brazilian Airport 2020, speaking to Recife, flight level 250 via Upper Whiskey 58, departure from runway 10, and left turn on Puka, departure, Caju, transition. Departure control 120.8 and score code 5174, red 4 set up. Third departure, left turn. Left departure, left turn, Puka, departure, Caju, transition. Correct. Correct, call me, correct, so you are ready on military apron. Clear, start up, call me to text. Call you for text, 2020. Pela sua cabeça, só confirmando em contato com o Centro Recife, para que horas que foi a DLA que o senhor fez? Ok, ciente, 17 no 5, vou repassar a informação, obrigada. Ok, ok, já chegou, chegou agora no sistema, obrigada, Romeu Alfa Quebec. Lima Kilo Zulu, decolou 18, chame o controle 120.80. 208, Lima Kilo Zulu. Controle, boa tarde, Papatango, Lima Kilo Zulu. Papatango, Lima Kilo Zulu, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, sai da arbo. 100, sai da árvore. Tá livre restrição, senhorita, da árvore? Tá, tá autorizado subida até nível de voo 100. Ok, 00, Lima Kilo Zulu. Romeu Lima, ajuste no 017, autorizado o táxi via BAT, tá aguardando na interseção. Delta, vento no 70 graus, 10 nós, livre da colagem 10. Táxi 3193, com total de 3 horas e 4158, alternando Campinas. Copiado, o TAN 3193 taxia via Índia e Alfa até o ponto espera da 10, quando chama a torre em 1186, ajuste no 017, bom voo. 1097, livre até o ponto, espera lá, torre 186. Obrigado e um bom final de semana. Uma 7. Aliás, é MAP 17. Índia, November Alpha, passo 4, prossiga. Estamos aqui às 17 Zulu, voo local, informe intenções. Controle Salvador, é o Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, no meu pé. Está autorizado, vai direto Manati, aponte 2 horas de Salvador. Afirmativo, está autorizado direto para Manati, vai reportar 2 horas de Salvador. Reporte visual com helicóptero, Mike Eco Delta decolou à frente. Visual, cara. Ok, gente, mantenha a separação visual com o mesmo livre decolagem 17, vento 17, 0 graus, 10 nós. Livre decolagem, vai manter a separação, o papai não vai. Horas, o POD 5 autorizado táxi até o ponto pé da November. Na November, chame a torre para o... confirmando, na hotel, chame a torre 1186 para o cruzamento. Solo, Xaná 6315-804, puxa da Xaná. Papá Romeu Lima decolou os 21, chame o controle 120.80. Certo. 128, Papá Romeu Lima.